de mim por volta da difusora. Em Londrina, 0 horas. Essas são as emissoras de onda curta, 62 metros, desde longe 640, 4.815 kHz. De onda média, ZYJ 229, 690 kHz. Rádio Difusora de Londrina Limitada, Londrina, Paraná. Encerramos as nossas atividades pelas chuvas da mais este dia. Cumprimos mais uma etapa da nossa missão. Levamos fé, esperança e amor até você. Tivemos longas horas ao seu lado, como companhia cristã e agradável. Ficamos felizes em poder estar ao seu lado e mais contentes ainda em continuar sendo a sua emissora de preferência. Agora, vamos preparar novos programas, organizar mais outra agenda de trabalho para o novo dia que virá. Que você tenha um sono feliz e reparador sob proteção do Senhor. A todos, uma boa noite e até o reinício das nossas atividades. Obrigado.